Eu posso pedir isso a ele. Que eu queira só te, Jesus. Que eu veja só te, meu rei, meu salvador. Que eu veja só e nada mais, e ninguém mais. Seja o meu. Diz que um homem, quando a encontra, vende tudo que tem para comprar aquela pérola, e tudo que ele tem, ele considera como nada, para que ele possa ter esse tesouro. Diga comigo: ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Se você realmente contemplar a beleza do Senhor, a sua beleza, a sua santidade, você vai desejá-lo mais do que tudo. Você vai desprezar títulos, posições, oh, tantas coisas que querem te seduzir. Elas perderão seu valor se você contemplar. Pode fechar os seus olhos no seu lugar e com os olhos do seu coração contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. Esse amigo sempre presente, esse socorro na hora da tribulação, esta força na fraqueza, esse amor incondicional por você. Você pode contemplar. Ti. Face a face.